total spoiler de hoje no paredão. É gelo na guia, vai ser tangue de copão. Eu vou soltar o spoiler de hoje no paredão. É gelo na guia, vai ser tangue de segue o fluxo, PC, que eu vou daqueles. Eu desce, bota o copo pra cima. Desce, vai ser fluxo perfeito. Desce, que hoje é gelo. Toma, os biricutico, toma, os biricutico, toma, desce, pra ser fluxo perfeito, desce, que hoje é gelo, desce, ou vai ser fluxo perfeito, desce, bota o copo pra cima, que hoje é gelo. A culpa é de quem? Ricardo e Rafael Moura. Chegou o tempo demais. Vem que vem! Eu vou soltar o spoiler de hoje no paredão. É gelo na guia, vai ser tangue de copão. Eu vou soltar o spoiler de hoje no paredão. É gelo na guia, ser tangue de copão. E segue o fluxo perfeito. Que eu vou dar quê? Vou desce. Que eu já... Bota o copo pra cima e vem! Vai ser fluxo perfeito, desce, que hoje é gelo, desce. Toma, os biricutico, toma, os biricutico, toma, desce, que hoje é gelo. Bota o copo pra cima. Vai ser fluxo perfeito, desce, que hoje é gelo, desce. Vai ser fluxo perfeito. Que delícia, mulher! Chegou o seu momento. Bota o copinho pra cima, pra tocar em seu paredão.